Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão aqui Joel Moraes. De volta, mas nunca fui embora. E Dãozinho. Eu sou o clone de Maurício Dantas. Eita, mas você é o clone que mora em Recife? Então, aí eu seria o original, né? O clone que mora em Salvador. Teremos a saga do clone do Pilha de Bis em breve, aqui nesse mesmo podcast. Em quem você aposta que é o original, Joel? O com menos cabelo. faltou molho para poder completar o cabelo desse clone, né? Isso aí se chama Berreite, não é o Ben Haley, é Berreite. Pô, mas vamos deixar de churumelas, né? Vamos acordar esse grilo e vamos falar das leituras da semana, Joel Moraes. Do que você leu e quer falar para os nossos ouvintes? Rapaz, eu tava com uma pilha aqui virtual gigantesca. Ainda tô, né? Acumulei dos últimos 3 meses. Aí tô colocando as coisas assim de maratona. O último que eu maratonei foi o Shazam, dos números 10 ao 14, lá do Zewa, na fase agora pós-Mark Waid, né? Mark Waid fez 9 edições fantásticas, excepcionais, de Shazam. Divertido, criativo, nada assim pretenso, nem querendo ser revolucionário. Ele fez um trabalho massa. Aí, quando foi anunciado que ele ia sair na 9ª edição, eu lembro até que o Donzinho mesmo ficou revoltado, esculhambou, chamou ele de calhorda, mau caráter. Mas o interessante é que a roteirista que assumiu no lugar dele é Josie Campbell. Deixa eu confirmar aqui, mas é isso mesmo. É, Josie Campbell. Obviamente não é o Wide. Obviamente não tá fazendo do mesmo jeito dele. Só que isso não foi demérito, não, viu? Ela tá mantendo assim o tom leve, só que ela tem assim um ritmo menos comprimido do que o do Wade, porque o Wade tava fazendo um ritmo tão solto, tão à vontade, que você tinha a impressão que você lia a edição em 5 minutos. Não que fosse ruim, mas de tão legal que era. No caso dela, tem mais diálogo, tem mais cenas, tem mais interações. É, tá uma sitcom, mas tá ótimo. Tô gostando pra caramba. Quem tá fazendo a arte é a Emanuela Lopaquino, que tinha feito, eu acho que foi Titãs, foi isso mesmo? Foi. Ele fez o World Finest dos Titãs com o Mark Waid. Isso. Aí agora ela tá no Shazam. Rapaz, ela tá dando um desenvolvimento massa aos personagens. Cada um tem uma personalidade própria. O próprio Billy Batson, que geralmente assim é só um papel de parede na história, dessa vez ele tá com uma personalidade um pouco mais desenvolvida. Aí você tem humor, você tem ação, você tem drama, você tem um pouco de suspense, mas dentro daquela medida que não é pra dizer, ó, tem um drama gigantesco aqui. Não. Continua uma série leve, mas eu tô gostando pra caramba. Ela tá brincando um pouco com a ideia do Billy Batson e do próprio Shazam, né? Que antigamente era o Capitão Marvel, agora é só o Capitão, às vezes chamado também de Shazam. Eles são duas personalidades distintas. Não tá mais aquela coisa do Billy, quando se transformar, ele continuar com a mesma personalidade no Shazam. Não. Tá tratando como se fossem duas personalidades diferentes, como se fossem literalmente dois personagens que trocam de lugar. E tá funcionando. Tá ficando legal. Tem o lance dela tá explorando a questão da magia da Pedra da Eternidade, mais uma vez. Hein? Só que dessa vez não ficou cansativo. Tem umas brincadeiras que ela tem feito de quase como se fossem as incursões que o Hickman usou nos Vingadores, dadas as comparações, né? Dadas as proporções. Mas tá muito legal isso. Tá se criando assim um conflito leve, porém um conflito interessante. Já tá com 5 edições e o bom é que ela vai poder desenvolver isso mais, porque ela já tá garantida nessa nova fase que vem aí da DC, né? Que é DC All In. Ela já tá listada como a roteirista que continua na série. Pelo que foi anunciado, todas as séries vão começar tramas novas. Mas como Sim. ela tá desde a edição 10 agora, na mensal, ela vai poder levar o que ela vem fazendo e iniciar uma nova trama. Mas vai dar continuidade, isso é bom. Porque você não tem assim mais uma quebra, né, nos personagens. Porque aqui para nós, eu acho que poucos personagens que a DC publica, poucos deles são tão sofridos e tão assim subestimados ou tão relegados quanto o Capitão Marvel Shazam. Aparece, tem um pipocozinho, depois some. Aí é jogado de lado, só fica com aparições. Aí tentam umas coisas que às vezes não dá certo. Eu, particularmente, eu gostei da fase dos 952. Você odiou, não foi, Marquito? Eu não gostei, não. Eu acho que foi um desserviço que o Jones fez com o personagem. Ele colocou o Billy quase um delinquente, né? Por mais que ele quisesse atualizar o personagem, mas não acho que funcionou. Aquela segunda passagem dele, que aí ele naquela segunda parte, da segunda fase que ele pegou o Shazam, que aí não é mais 952, foi quando ele transformou na família Marvel mesmo, que aí foram quando ele mostrou ele lá com todos os irmãos, né, aquela família adotiva, que foi basicamente o que colocaram, que foi transposto para o filme, né? Foi basicamente aquela mesma dinâmica. Aquilo ali é até mais interessante, é até um pouco melhor. Mas aquele comecinho dos 952 dele eu achei muito ruim, completamente fora do personagem. Essa segunda fase que você está falando é aquela que foi mais recente, que teve. Era com o Dale Eaglesham desenhando? Sim, sim, sim, sim. Essa daí, bicho, eu achei insuportável. Não sei porquê, eu odiei essa fase. Eu achei ela tão estúpida, tão idiota, tão forçada. É basicamente o que foi levado pro cinema, né? Assim, em relação, pelo menos a parte da dinâmica familiar, né? Da família Marvel, né? Que aí tem o Fred Freeman e a Mary são irmãos adotivos, e ainda tem mais todos aqueles outros irmãos que também se tornam poderosos, né? Que é basicamente o que teve lá no filme. E é um pouco do que o Mark Waid trouxe aqui também, né? Mas você lembra que isso daí começou no 952, né? Na fase que você não gostou. Mas aí a personalidade do Billy era completamente diferente. Sim, sim. Enfim, eu só sei que essa fase agora tá muito legal. Eu tinha ficado triste, eu cheguei a ficar triste quando anunciou ela com o Mark Waid. Tava pra sair. Eu não conhecia nada da Josie Campbell. E é aquele tipo de coisa massa. É por isso que às vezes é bom você ser surpreendido. Você lê algum completo ou uma completa desconhecida nos roteiros, porque foi uma ótima surpresa. Eu fui sem expectativa nenhuma. E, sinceramente, eu tô gostando. Ela tem feito assim uma, como eu falei, uma sitcom, um pouco de super-heroísmo, um pouco de misticismo, só que ela consegue equilibrar bem todos os elementos, tanto de família, quanto de humor, quanto de ação, a parte mística. Ela consegue equilibrar tudo bem e segue sem imitar. Ela não tá imitando o Mark Waid. Ela tá fazendo o dela e tá fazendo bem. Tô gostando pra caramba. Você leu isso aí, Anderson? O que é que você leu? Até onde, Shazam? Bom, da fase atual, eu li até a quinta e a sexta do Waid, mas não foi por desinteresse, não. Foi esquecimento mesmo. Tava numa fase meio ruim de acompanhar mensal. Mas do que eu li, eu tava gostando bastante. Toda a ideia por trás, da loucura que ele tá implantando, os diálogos, tudo pra mim tá muito bom. Eu fiquei até meio triste quando ele saiu mesmo, porque eu acho o caminho tava muito bom. É um personagem que ele vivia enchendo o saco, eu queria escrever. Quando pega, finalmente escreve, sei lá, 9 edições e larga, vai embora, aí puta merda. Tudo tava ruim. Na minha impressão que eu tinha, é que tava pouco comentado, né? Você não via ninguém falar muito, assim, era coisa meio... É verdade. Ali. Teve muito hype no começo, né, Dão? Quando falou que ele ia escrever o Shazam, mas meio que quando ele começou a escrever, esqueceram dele lá, né? É, eu acho. Que o Joel falou, né? Seu personagem muito subestimado, né? Eu acho que é aquela coisa. Por que é que não empolgou? Porque o Wade não tava fazendo nenhuma trama do tipo, ó, oh, vai revirar o passado, ó, oh, agora vai ter morte. Não, bicho, ele contou ótimas histórias, leves, divertidas, com ação, com aventura. Ele contou a história do Shazam da Soca em personagem jogar na lua. Você leu essa parte, né, Anderson? Você leu isso aí, que é dos gorilas, né? Guerra dos gorilas. Cara, isso é muito bom, tá doido? Isso é muito, muito bom. É, eu não cheguei nessa parte aí, não. Eu acho que eu li só as duas primeiras edições e duas ou três primeiras edições e achei sensacional aquela família de dinossauros inteligentes, que eu sei que depois um deles fica na Terra. Aquilo é muito bom, cara, é muito bom. O cara é um contador, pô, é um dinossauro contador de uma raça de dinossauros burocratas que para todos eles exigem formulários em duas cópias e que para você, às vezes, pegar um desses formulários já tem que assinar o outro, bicho. É massa, é muito, muito bom. Ele tava... Aí você vê, se fosse o Morrison escrevendo, criando um personagem desse, tava todo mundo falando. Mas é que tá, justo. É, pois é. Pois é. Mas que foi muito bom, as 9 edições dele. Você vê, a edição mais... Eu sei que eu tô falando da Josie Campbell e acabamos indo pro Wade, mas enfim. A edição 9, que foi de despedida, foi uma da que alguns leitores acharam mais fraquinha, mas é um team-up. É uma parceria dele com o Rastejante, com o Jack Ryder. É Jack Ryder com o Billy Batson. E, obviamente, ele se transforma, né? É aí o Rastejante e o Capitão. E, rapaz, é muito, muito bom na simplicidade da história. Não tem nada demais, não. É só para mostrar os dois interagindo, mostrar o contraponto, similaridades, os dois batendo de testa. É massa. Quer dizer, é uma história. Mas é porque é o seguinte... Como não fez parte de uma grande trama onde viria uma ameaça gigantesca que estava se preparando, ou não vinha um personagem do passado para tentar matar, que é o clichê que mais usam hoje em dia, ninguém se interessou. É, eu acho que é isso que não teve grande, grande êxito, acho. É, e a Josie Campbell, ela mantém essa vibe leve do Wade, né? Total, total, total, total. Você tem ali uma construção de um drama, você tem uma situação em que o próprio Billy está enfrentando um dilema, mas você não tem nada ali que seja, ó, agora vai ser para mudar todo o status quo do personagem, que nada, é só o personagem se divertindo mesmo. Eu acho que a Panini já anunciou esse gibi, né? Eu acho que vai lançar como encadernado, e eu acho que vale muito a pena, apesar de eu estar com eles na pilha, como eu falei, eu li pouquíssima coisa, tá aqui na pilha, mas é um gibi que vale muito a pena, porque é um Wade solto, é um Wade mais solto do que em Superman, Batman e em Teen Titans, eu acho. É, ele completamente descompromissado e solto, escrevendo com, como diria Maurício Dantas, com alegria nos dedos, né, pra escrever. Titãs dele realmente é talvez dos três, aquele Melhores do Mundo, Turma Titã, né? Eu acho que é o que é mais, assim... Não é que não seja leve, mas é o mais... Que tem um dramazinho, é o mais... A palavra não seria nem pesado, mas é o que tem alguma relevância, assim, de desenvolvimento de personagem. Ele se preocupa em mostrar uma... Recontando, né? Como esses personagens se juntavam, como eles atuavam como parceirinhos mirins em grupo. E tem, você tem dramas, realmente, você tem alguns conflitos. Esse talvez o que seja mais levado a sério é o dos garotos. Porque Batman e Superman, Melhores do Mundo. E esse do Shazam, ele se diverte. Não tem uma subtrama grave, uma coisa assim que seja um conflito dramático, não. Você tem momentos de drama, aqui e acolá, mas é ele se divertindo. É verdade, também acho. Esse último arco de Superman e Batman que eu li, que é dos duendes da quinta dimensão, é divertidíssimo, assim... Maneira como ele conta, as loucuras que ele coloca ali, é muito legal. E que bom que a Jordi manteve esse esquema leve e manteve o ritmo lá em Shazam. Porque, como falou, é um personagem que foi bastante maltratado. Teve aquela excelente série The Power of Shazam, do Jerry Ordway. Mas era uma pegada completamente diferente, era meio que aquela pegada do Shazam ali dos anos dos anos 30, anos 40, né, transportando para os dias atuais, aquele negócio mais inocente, até a colorização e os desenhos do Ordway traziam isso. Aí depois o próprio Jones escreveu ele, o Billy, muito bem ali no, na sociedade, depois o Adão Negro, só que aí depois disso foi só ladeira abaixo, né, teve essa fase do Novo 52, teve aquela época lá que queriam que transformaram ele no mago, né, e o Capitão Marvel Jr. assumiu o manto, que eu sei que o Joel gosta, né, daquele Trials of Shazam, né, Joel? Rapaz, por incrível que pareça, deve ser uma de duas coisas boas só que eu gosto do Jude Winnick. Porque o Jude Winnick no Lanterna Verde, naquela série Renegados, né, teve uma equipe de Renegados feita por ele, eu acho. Sim. Que também no Batman, eu não gostei de nada daquele cara, nada, eu odiava o Jude Winnick. Aí ele escreveu Trials of Shazam, né, que é o desafio de Shazam, com a arte do Howard Porter. Bicho, eu adorei aquilo, achei massa, muito bom. E aí ele fez também, acho que no mesmo período, depois ali da, acho que foi depois da Crise Infinita, ele fez aquela saga, aquela série Liga da Justiça e Geração Perdida, que era uma daquelas sagas que eram semanais em um ano da DC, nos moldes de 52. Aí era uma história da Liguinha, só que totalmente desprovido de humor. Era uma história de intriga, de perseguição, de espionagem. Eles contra o Maxwell Lord, que fez o mundo esquecer dele. Só eles que lembravam. Eu achei massa, muito bom. A conclusão foi meio corrida. Aí o Enick fez dois bons trabalhos ali. E agora essa retomada do Shazam, que também tenho gostado muito. Bom, eu vou falar do gibizinho que eu li, e eu quero tentar manter esse clima mais leve, de quadrinhos mais divertidos, mais leves, e eu vou falar de um gibi que talvez, eu acho que a gente nunca falou em mais de 300 episódios de Pilha de Gibis, mais de 320 episódios de Pilha de Gibis, eu acho que a gente nunca falou de um gibizinho da Disney. Só que esse aqui eu vou dar uma roubada. É da Disney, mas é da Marvel também. Mas não é porque a Disney é dona da Marvel, é porque esse gibi foi lançado pela Marvel e é escrita pelo Jason Aaron. É o Uncle Scrooge and the Infinite Dime, ou o Tio Patinhas e a Moedinha Infinita, né? Numa tradução uma tradução livre, feita por mim, tá, às vezes está melhor do que algumas traduções que a gente vê por aí. É escrita pelo Jason Aaron, e nos desenhos não tem nenhum desenhista famoso da Marvel, a não ser nas capas, né? Temos várias capas variantes, tem uma capa variante aqui sensacional do Romitinha, teve capa do Alex Ross, tem capas aqui do McNiven, Steve McNiven, do Frank Miller, do Gabriel Delotto, J. Scott Campbell, a Pete Momoko, enfim, tem vários dos desenhistas que estão bem famosos na Marvel hoje, e alguns clássicos também, tem do Art Simonson. E só que aí os desenhos da parte interna do gibi são de desenhistas italianos que são muito fortes, né, nos quadrinhos da Disney. Boa parte dos quadrinhos da Disney que a gente lê aqui no Brasil ou foram produzidos aqui no Brasil ou foram produzidos na Itália. Alguns quadrinhos do Mickey são produzidos, eu acho que na Suécia ou Dinamarca, que também tem uma produção de quadrinhos Disney assim muito grande. Mas aí é desenhada pelo Paolo Motura, o Francesco Di Polito, com o Lúcio Di Giuseppe, o Alessandro Pastrovicchio, com o Vitali Mandiatordi e também com o Diada Pericinotto, né? Então a parte dos desenhos são todas dos italianos. E a história, assim, ela é uma história que é uma história bem simples, que é uma história de multiverso, na verdade. Ele pega, o Jason Aaron pega uma história clássica do Karl Barks, que é o nome da história é Christmas on Bear Mountain, né? O Natal na Montanha Urso, que inclusive é republicada essa história nessa edição especial que saiu lá nos Estados Unidos, que o Tio Patinhas manda o Donald e os sobrinhos, né, o Guinho, Zezinho e Luizinho, para para uma casa que ele tem na montanha, porque ele quer pegar uma peça neles, né? Ele quer fazer ele quer fazer um teste de coragem neles, e fala, manda eles passarem o Natal lá, mas para tomarem cuidado com o urso. E ele se disfarça de urso para poder tentar assustar ele, só que tem ursos de verdade lá, né? Então é ainda naquela fase que não tem tanta aventura do Tio Patinhas. Ele ainda é aquele pato velho, recluso, e cheio de dinheiro, que não quer companhia de ninguém. E ele pega mais ou menos essa viagem que os sobrinhos fazem e cria uma história de multiverso aqui, né? Nessa história que ele cria, o Donald e os sobrinhos, eles nunca chegam lá naquela mansão, naquela casa de montanha do Tio Patinhas, e eles acabam não tendo um Natal junto com o Tio Patinhas que tem na história original. E aí o Tio Patinhas fica cada vez mais recluso, cada vez mais avarento, e aí toda a história daquela Patópolis muda por conta disso. E ele acaba descobrindo que ele pega um espelho, que é um espelho mágico, que pega também de uma personagem mágica das histórias da Disney. Não é aqui eu li em inglês, é Mágica de Spell. Eu não sei se é a Maga Patalógica ou a Madame Mim. Oi? É a Patalógica, Maga Patalógica. Pronto, aí ele pega um espelho, que é um espelho que é um portal para outras dimensões. E ele vê um outro Tio Patinhas, ele acaba roubando a moedinha número 1 desse outro Tio Patinhas. Ele decide que ele quer ser o pato mais rico de todos os mundos, não só daquele mundo. E aí corta para a realidade do nosso Tio Patinhas, né, do nosso, entre aspas, ele voltando de uma aventura com o Guinho, Zezinho e Luizinho, e os irmãos Metralha roubando a caixa forte dele. A caixa forte toda, não é só o dinheiro, é roubando o prédio da caixa forte. E ele tá lá querendo, ele consegue afugentar os irmãos Metralha, só que ele descobre que esse Tio Patinhas, que ele é o Tio Patinhas, a Boval, né, o Tio Patinhas que, sobre todos, né, o maior de todos os Tio Patinhas é quem tá por trás desse roubo, porque ele já roubou várias moedinhas número 1, e isso dá mais poder mágico para ele, porque esse espelho funciona com a mágica da moedinha número 1. E aí, consegue roubar e tal, e ele vai atrás para tentar recuperar essa caixa forte dele. Ele acaba descobrindo que tem várias realidades diferentes, que ele é o nexo, né? Ele é a única. Eles acham que é a moedinha número 1, que é o objeto que tem em todos os universos, mas descobre que, na verdade, é o próprio Tio Patinhas, que é essa constante multiversal. E aí ele se junta com o professor Pardal e consegue convocar vários patinhas de realidades e tempo e espaços diferentes para poder ir confrontar esse Patinhas do Mal. E aí tem uma luta tal, e acaba aparecendo vários Pato Donalds. Ele é uma horda de Pato Donalds, tudo enraivecidos para poder ajudar eles a lutar. E aí, no final, sempre tem aquela moralzinha, né? A moral da história é que esse Donald, ou esse Patinhas, Abovol, Scrooge Abovol, ele não teve as aventuras que todos os outros patinhas tiveram com o Donald e com os sobrinhos. Então, e é isso que tornou ele desse jeito. E quando ele percebe isso, ele acaba se redimindo, né? E acabam fazendo uma sociedade de patinhas, tal. Aí eles devolvem as casas fortes de cada um dos patinhas, e tem uma viagem pela história do Tio Patinhas. E assim, é uma história boba. A grande curiosidade é porque é um gibi da Marvel, é um gibi da Disney lançado pela Marvel. Inclusive foi o primeiro de alguns outros gibis que vão fazer algo parecido, vão ser lançados pelo menos dois What Ifs. O primeiro é um What If se o Pato Donald virasse o Wolverine, que isso já foi lançado, mas eu não tive tempo de ler para a gente comentar agora. E o outro é um what if, e se, o que aconteceria se o Pato Donald descobrisse o martelo do Thor. Eu tô bem curioso para ler esses dois gibis. E no começo dessa edição tem um texto introdutório do Jason Aaron falando o quanto que ele ama os quadrinhos, quanto ele cresceu com esses personagens. Só que ele fala que ele só leu esse gibi, um gibi do Pato Donald, ou do Pato Donald, ou do Tio Patinhas, quando o filho dele nasceu. E ele começou a ler esses gibis com o filho. E aí ele fala dos grandes mestres da Disney, dos grandes mestres do que passaram pelo Tio Patinhas, o criador principal, né, o Carl Barks. E também ele fala que leu toda a bibliografia, toda a livraria do Dom Rosa, né, todas as histórias do Dom Rosa para os patos, né. Ele cita aquela história, a saga do Tio Patinhas, que foi lançada aqui pela Abril, né. Ele conta o quanto ele ama, e até ele falava assim que tem aquela coisa dele, achava que os outros, que ele queria saber se o mundo também sabia que algumas dessas histórias que ele estava lendo eram algumas das melhores histórias em quadrinhos já lançadas, e ele não ficou surpreso ao descobrir que muita gente pensava isso também. Ele dedica essa história pro filho dele, né, que ele fala que foi através do filho dele que ele começou a ler esses gibis. E também para o Dom Rosa e para o Carl Barks, né, que criaram toda essa... Primeiro o Dom Rosa, primeiro o Carl Barks, que criou o Tio Patinhas e criou basicamente toda essa mitologia, todos os patos da Disney. São, apesar de ter sido o Walt Disney que criou, mas quem deu vida para eles foi o Carl Barks. E o Dom Rosa, que é o herdeiro espiritual do Carl Barks, e que fez muita coisa boa depois, principalmente a saga do Tio Patinhas, que conta a origem do Tio Patinhas e conta inclusive como ele conseguiu ganhar aquela sua famosa moedinha número 1. Vocês chegaram a ler esse gibi? Vocês tiveram curiosidade de ler esse gibi esse gibi do Tio Patinhas da Marvel, João Moraes? Você chegou a ler? Eu nem sabia que isso tinha sido publicado, vou mentir. Eu só lembro de ter visto as capas. As capas tinha o Frank Miller desenhou uma capa do Tio Patinhas, em que as penas do bumbum do Tio Patinhas parecem uma saia daquelas de, não sei, de tira de pano. Estranho pra cacete. Mas assim, eu gosto muito da Disney. Eu cresci assistindo Disney, cresci lendo Disney. Acho que eu lia quadrinhos da Disney antes de ler quadrinhos de super-heróis, quando eu era criança mesmo. É assim, eu gosto pra caramba. Eu acho legal. Eu só não vejo necessidade de fazer isso, né? De puxar pra essa modinha que tá agora de multiverso, que já chegou a abusar, todo mundo quer mexer com multiverso agora, encheu o saco já, e sei lá. Eu achei curioso, é uma historinha boba, mas é aquela coisa, tipo, foi uma edição especial, não vai ter uma série dessas. As historinhas lá vão continuar sendo produzidas pelos estúdios que produzem hoje em dia, mas assim, eu achei até que demorou pra Disney aproveitar os talentos que tem ali na Marvel para poder fazer uma história assim, pegar os escritores que gostam, que tiveram algum tipo de contato, que teriam interesse tanto em escrever como desenhar essas edições e lançar um gibi. Eu acho que até demorou um bocado para isso acontecer. O que me chama a atenção, assim, que vamos lá, é multiverso, né? E também é com o próprio Jason Aaron também. A Marvel sacou a mesma carta que ela sacou quando pegou o Conan, né? A pegada é completamente diferente, não, né? Não, mas entendo o que eu quero dizer. O Conan, o que é que eles pegaram? Pegaram o Conan e fizeram meio que um multiverso do Conan, porque tem o Conan até 2099, não foi? Teve até o Conan em 2099. Aí agora, Tio Patinhas no multiverso. Sei lá. Mas assim, esse Tio Patinhas no multiverso, só pra deixar claro, no caso do Conan, eles colocaram o Conan interagindo com o universo Marvel. Essa história aqui, o Tio Patinhas não interage com nenhum personagem da Marvel. A sacada de multiverso deles é só aparecer vários Tio Patinhas, ou como hoje em dia a gente está falando mais por conta dessa fase do universo do MCU, são as variantes do Tio Patinhas, né? Opa, eu só sei o seguinte, até agora eu já liguei várias vezes para o apartamento do nosso amigo, pediram até ajuda médica para tentar desfazer o sorriso na cara dele, porque o Anderson tá sorrindo de uma orelha a outra Por você tá falando de um gibi da Disney, que ele ama, ele adora isso. Eu ia falar que não poderia me importar menos com isso daí, né? Primeiro por ser um gibi da Disney, segundo por ser um gibi do Jason Aaron, né? Que, pelo amor de Deus, né? Já tá em fim de carreira há muito tempo, inclusive, né? Já tá nas últimas, né, o homem. Pelo amor de Deus, que vergonha, né? Mas eu tô com o João nessa daí. Eu não vi nada também, eu só vi lá as capas do Frank Miller, porque vocês mandaram no grupo e ficou nisso. Né? Eu, até então não tinha nem entendido que seria um gibi. Depois eu vi alguém comentando que seria um gibi de Jason Aaron e ficou por isso. Nem lembrava mais, nem sabia que tinha saído. Se você não fala agora, eu não sabia. Ia passar batido e não ia continuar feliz na minha vida. E ao contrário de Joel, eu acho que eu só li criança. Assisti aquele desenho da Disney, passava na Globo e tal, de manhã, domingo de manhã, tudo aquilo eu assisti. Mas gibi mesmo da Disney, eu só li um. Certeza absoluta. Eu só li um quando fui criança, que eu nem lembro qual era o gibi, não lembro, na cama, não lembro de nada. A única coisa que eu lembro era de uma propaganda. Propaganda, assim, de brincadeira, não propaganda de produto. Uma propaganda que tinha lá que ia sair uma revista, eu acho, alguma coisa assim. Que ia ser a luta entre o Rambônia e o Schwarzeneggerlandia. Só lembro disso. Nada, não sei nem o que era de Charlie, que tinha lá. E depois eu li a saga do Tio Patinhas, quando saiu a primeira vez, né? Aquela que foi em 2004 que saiu, foi 2003, 2004, né? Que foi quando o Dom Rosa veio pro Brasil, né? Pra Recife. Não foi isso? Ou não? Sim, acho que foi por aí. Foi por aí. Eu não lembro se foi a primeira vez que saiu. Tem até uma história legal desse gibi pelo seguinte. Eu lembro, eu acho que o, salvo engano, o Ramone, nosso amigo Marcos Ramone, ia até Recife para poder entrevistar o Dom Rosa, né? Ele, grande fã de quadrinhos da Disney. E eu tava louco procurando esse gibi da saga do Tio Patinhas para comprar, para entregar para ele, para pedir para ele levar lá para ser autografado pelo Dom Rosa. E eu não achava de jeito nenhum. Aí eu entrei em contato, eu acho que eu mandei um e-mail para Abril na época, para a redação da Abril Jovem, querendo saber onde que eu conseguia achar para comprar. E eles me mandaram de graça os dois volumes, que saiu em dois volumes aqui, né? Eles me mandaram de graça os dois bis. Não sei por que eles mandaram e não só me indicaram um site, uma loja para poder comprar. Naquela época, muito provavelmente, eu ia ter que mandar dinheiro, depositar o dinheiro em algum canto e canear de algum jeito, ou mandar por fax o comprovante, enfim. Mas eles me mandaram de graça, eu não paguei nada, eles simplesmente pediram meu endereço, eu mandei meu endereço e eles me mandaram de mim. Em e tempo aí, de anos depois... conteúdo, você deveria ter feito já na sua vida, você está sendo ingrato. Você deveria ter feito um vídeo para postar em todas as suas redes sociais contando essa história, reconhecendo o valor da Editora Abril. Não tinha nem rede social e provavelmente hoje, o vídeo eu ia ter que gravar. Eu tenho esse gibi ainda, depois eu comprei a edição que a Abril lançou depois em capa dura, formato... Não formato americano, né? Aquele formato um pouco maior que a Abril lançou da coleção... Então, você tem essa edição autografada aí? Eu não tenho certeza se chegou a tempo para o Ramone levar. Não tá aqui em casa, tá na casa da minha mãe. Mas eu vou dar uma olhada para ver se chegou a ser autografado esse gibi. Eu vou mandar mensagens para a equipe do... É de casa, mais você, todos esses programas. A Record ainda tem aquele programa que é a imitação do Fantástico. Se tiver, eu vou mandar mensagem. Vamos fazer um vídeo com você, é emocionante. Bom, então assim, voltando, né? Já que vocês me interromperam um tempão, eu só. Aí depois disso eu li. Então esse assalto de patinhas, eu li as quatro primeiras que saíram. E foi isso aí, achei ok. Me desculpe quem gosta, mas, enfim, nem quero saber do resto. Pra você não falar mal da Disney. Eu só fui ler Disney depois de adulto, porque eu, criança, eu sempre nunca gostei muito de gibi da Disney, sempre gostei muito mais de Turma da Mônica. Minha mãe lia pra mim, minha mãe na época gostava mais de Disney, ela não gostava de Turma da Mônica, ela lia Turma da Mônica pra mim porque era o que eu gostava. E aí, depois de adulto, acho que talvez o primeiro gibi da Disney que eu tenha lido tenha sido justamente esse da saga do Tio Patinhas. Nunca li um gibi do Mickey, nunca li um gibi do Pateta, só li gibi dos Patos, né? Que aí depois eu li, tinha aquela coleção do Karl Barks, que a Abril lançou em formato americano, em capa cartão, depois ela lançou essa coleção em capa dura, tem alguns volumes, enfim. É muito bom, mas mesmo gostando de tudo isso, Bonnie ainda é melhor do que esses gibis dos Patos da Disney. E eu tenho certeza que Dãozinho concorda comigo. Eu vou nem perder meu tempo. Mas não tenho curiosidade nenhuma, tá? Nem esse novo aí do Jason Aaron, menos curiosidade ainda. Então, mas bom, fica para os nossos ouvintes. E você, Dãozinho, o que você leu e quer compartilhar conosco? Bom, eu li um gibi que foi financiado pelo Catarse no final do ano passado, ou seja, no final de 2023, e que eu só consegui pegar já com 2024, não por questão de logística ou de correio, mas porque me enrolei mesmo, né? E se trata de Soul Inc., escrito pelo nosso querido amigo Paulo Casado, com artes do Felipe Cunha e cores do Alex Rodrigues. O Felipe também faz a capa, né? E as cores da capa e as cores internas que são do Alice. E aí a gente tem uma história que se passa no futuro incerto, né? E é uma história, assim, abaixo dessa toda essa questão mais futurística que aparece, é basicamente uma história de vingança, de certa forma, mas também aquela história básica, né, do cara que fez uma coisa errada no passado, pagou por isso, ficou preso um tempão, sai da cadeia, quer tocar sua vida, mas o passado volta a bater sua porta e ele tem lá que resolver uma questão, né? Nesse caso, o que volta a bater sua porta é seu irmão fazendo merda, ele tem lá que limpar a barra do irmão, né? É basicamente isso, né? O irmão dele mais novo, né? É no futuro onde as pessoas podem fazer modificações no corpo, né, na mente, né? Modificações assim pesadíssimas, né? E ele, quando sai da prisão, ele resolve sair desse mundo e vai virar um tatuador normal, sabe? Tatuador, no caso aqui, seria um tatuador analógico, né? Que faz tatuagem mesmo ali na agulhinha, na pele das pessoas, né? E aí a história se passa justamente pra gente saber sobre esse passado dele, o que é que aconteceu, que levou ele à prisão, mas também o que está envolvido, né? Em quem se envolveu o irmão dele tão perigoso e como ele tem que sair dessa, né? E aí nesse meio termo, além das questões futurísticas, né? E são pontuadas muito bem pelo Felipe Cunha aqui acolado, ele bota as coisas bem minúsculazinhas assim nos quadros, você vê assim, que mostra que é um cenário diferente do atual, né? Então, além disso, né, tem essa pegada mais das mudanças corporais também, né? Parece mais forte numa determinada cena, já na metade do gibi, né? Além disso, tem muita porrada honesta, né? Honesta mesmo, porque o cara, mesmo sendo o protagonista, ele não sai batendo todo mundo e vencendo, ele toma uma surra federal, mas daquela surra federal mesmo, que você fica, cacete, como é que tu saiu dessa? Tem também aquela vilã desgraçada, né? Vilã mesmo. Um final muito bom, mas que fica quase assim, entreaberto, fechado, entreaberto, fica pra você resolver. Assim, resolve a história que tá aqui, mas você, porra, eu queria saber mais disso aqui. Isso aqui vai dar mais merda lá na frente, né? Então, se der mais merda lá na frente, eu queria acompanhar. Além disso, tem diálogos muito bons, aí eu sou suspeito, eu gosto mesmo, diálogos muito bons. E o que vale para mim, em se tratando de gibi nacional, é que a arte é muito boa. Claro, você pode, assim, é gosto meu, tá? Você pode não gostar do estilo do cara, do traço, mas tá bem desenhado, tá? Bem desenhado assim, é uma coisa que você vai abrir, vai ler e vai ficar, meu Deus do céu, que coisa horrível, sabe? Vai querer voltar lá no oftalmo, né? Você xingado, provavelmente tá criticando, mas a verdade é essa. A gente tem muito gibi nacional que a arte é desprezível para ficar no mínimo, né? E aqui não, que você vai abrir, você pode não gostar do estilo do traço. Quer dizer que tá mal desenhado, aí não, sabe? Eu gosto do estilo do Felipe, sempre gostei, já li outras coisas dele, gostei do estilo dele, mas assim, tá bem desenhado. Não é uma coisa que você abre e, meu Deus do céu, você não fica ofendido pelo que tem aqui, né? Então acho que vale muito a pena, se acha facinho aí, deve ter umas 50, 60 páginas, não lembro agora, e se acha facinho por aí nas internet da vida. A gente vai colocar aí os links no post. Esse gibi foi, acho que foi o primeiro gibi, assim, de mais fôlego que o Pablo fez depois que ele começou a fazer Maiarena Belli com Tales, né? Ele vinha fazendo, fez cinco ou seis volumes de maneira independente, né? Aí agora ele começou a publicar pela Conrad, né? Maiara e Anabelle, eles começaram a publicar pela Conrad. A Conrad relançou esses cinco ou seis volumes em duas edições de luxo, e agora estão lançando um novo arco, né, de Maiara e Anabelle. Já saiu o primeiro volume, o segundo volume deve estar saindo para CCXP. E o Felipe, ele já tinha colaborado com o Pablo algumas vezes em um zine, né, um gibizinho mais fininho, há muitos anos atrás. Foi lançado, acho que até num FIC, E também com o Sabor Brasilis, né? Que ele fez, que foi o que o Pablo fez junto com o Hector, Hector Lima, e a GG Chau e o Felipe, né? Que foi lançado pela Zarabatana Books há alguns anos também. E fazia tempo que eles não faziam nada juntos. Eu concordo contigo, os desenhos do Felipe são muito bons. São muito bons mesmo. Fazia um bom tempo que eu não via nada assim do Felipe sendo publicado aqui no Brasil. Ele vem fazendo muita coisa para o mercado americano, para algumas editoras menores lá fora, mas gibis autorais ou alguma coisa que foi lançada aqui no Brasil fazia tempo que ele não fazia. E eu acho que foi um fôlego legal para o Pablo para fazer alguma coisa diferente de Maiara Annabelle, até para poder dar aquele respiro que é necessário para depois retomar com as histórias que é o carro-chefe do que ele fez, assim, talvez a obra mais conhecida do Pablo hoje é Maiara Annabelle, para justamente retomar as histórias e retomar com uma qualidade ainda maior do que o que foi aqueles volumes independentes que eles lançaram antes. Então, peguei na CCXP do ano passado, né, porque foi lançado para a CCXP, então é um gibizinho bem bacana mesmo, e principalmente assim, essa parte, a gente sabe que temos roteiristas muito bons aqui nos quadrinhos, nos quadrinhos brasileiros, quadrinhos nacionais, mas a parte do desenho é muito isso que o Dãozinho falou mesmo, tem coisa assim excelente, mas tem algumas coisas assim que são inteligíveis assim para você ver. E a maioria, boa parte desses gibis nacionais são coletâneas, né? Aí você pega aquelas coletâneas, tem lá 7, 8 desenhistas e você consegue pensar um ou dois desses 7, 8 ali que tem um traço muito bacana. O resto é de razoável para ruim. E é bom ver um gibi nacional que, além de bem escrito, seja bem desenhado também. E Jó não leu, né? Porque é nacional. Se fosse inglês, quando sair a versão em... E o que é pior, é de um amigo dele. Imagina, rapaz, se não fosse. Quando sair em inglês, a versão original, ele vai ler. Eu tô com a minha versão. A minha versão aqui, a minha edição em mãos. Tenho ela aqui. Agora, o entregador, que eu não vou dizer o nome, mas as iniciais dele é PIC. O entregador só me entregou há poucos meses. Não tem nem 2 meses que ele me entregou, né? Então. Ah, porque é muito difícil ler um gibi de 50 páginas em 2 meses. Você tem razão, João. Eu não vou ler. Tá lendo. De compra. Eu quero ler com atenção. E aí, eu vou usar o espaço que seria para comentar isso, para desabafar a minha dificuldade hoje em dia. Eu tô lendo mais coisas digitalizadas do que mesmo física. Parece que a leitura física, eu tava falando isso pro Dãozinho. A leitura física, para mim, exige uma atenção maior. Eu tenho que me desligar de tudo ao redor. E isso é quase impossível hoje em dia, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, vai fazer 8, que sempre tá do meu lado quando eu tô em casa. Só quando ela vai dormir é que eu tenho algum tempinho. Só que aí eu pego e vou ler no notebook. E aí? Eu tô ficando vítima do mundo digital. Eu tô ficando, assim, tô igual os jovens, né? Jovens. Força, guerreirinho. Mas eu vou ler. Não, e detalhe, né? Joel lê digital no notebook, né? Então é mais difícil ainda, né? E ele meu ainda amigo, baixa no DC++. Meu amigo, é a melhor coisa do mundo você ler no notebook, porque você ainda ganha. Uhum. Ainda tem uma surpresa inesperada, que é o seguinte: à medida que você vai rolando a página, os painéis abaixo, os quadrinhos abaixo, vão lhe surpreendendo. Você abre a versão impressa, você já vê tudo na página, até isso. O Marquito, que é um cara que é totalmente contra spoilers, deveria até me apoiar nisso. Não. Pô, talvez quando sair a versão em inglês, né, escrita por Paul Marriott, talvez você não leia, né? Sei lá. O Marquito, no começo, ele deu uma sugestão, ele disse como é que eu deveria ler, não foi, Marquito? Eu vou tirar foto, vou tirar foto com aquela... Lembra uma máquina que eu tinha, uma máquina digital que eu tinha, que era, não era nem cartão de memória, era disquete que você colocava na câmera? Era tirar fotos com aquela máquina... Microondas. Isso, aquela que tinha o tamanho de um microsystem, vou tirar fotos com aquela máquina e vou mandar para você por e-mail. Pablo, isso tudo é intriga da oposição. Sim, mas você leu? Não. Então não é intriga. É verdade. É isso, né? É isso, você está descreditando meus motivos. É, mas assim, eu vou falando sério, eu já tô no processo inverso, sabe? Eu queria muito, muito abandonar o físico de vez, né? Se no gibi pode ser mais difícil, né? Porque tem coisa que, tipo, esse agora que eu acabei de citar, só tem físico, né? Desconheço se tem digital, né? Tudo bem, você releva, né? Boa parte do que a gente lê é digital mesmo, né? Mas assim, eu queria muito parar com livro físico de vez, só com digital. E gibis, assim, por exemplo, né? Eu tava vendo aqui que eu tô no Esquadrão Suicida, né? Saíram 3 volumes pela Panini. Provavelmente não vai sair mais, né? Já saiu 3 até agora, tem um tempão, não saiu mais, e tem pelo menos mais uns 4 para fechar a fase que vale, né? E não sei se eles vão publicar o resto. Isso aí você acha fácil, tanto o scan traduzido pelo Abril, que saiu, quanto o original mesmo, né? Da rapaleta digital. Mas, bicho, eu ando com muita preguiça digital. Então, eu estou dependendo do processo contrário, cara. E é assim, é muito mais prático, né? Porque um tablet ou num aparelhinho para ler livro, você bota na mochila, às vezes nem senta, é muito mais leve, né? Carrega ali 30 milhões de livros ali dentro, né? Muito mais fácil de carregar, ler qualquer momento, né? No caso desses leitores de livro, né? Pode ler até no escuro, porque não vai lascar a sua vista e nem incomoda se tiver alguém do lado, né? Pode ler em qualquer momento. Mas do tablet é também fácil de carregar, né? É muito mais prático, muito mais, uma comunidade muito maior, né? De você fazer tudo. E mesmo assim, bicho, não é essa questão da praticidade toda em si, né? É a questão mesmo do hábito mesmo dali de sentar para ler no digital. Então, aqui tem gibis aqui no tablet, tá aqui há meses que eu não li ainda, e eu vou botando para frente os físicos, sabe? Eu pego um físico ali, deixo na cabeceira da cama, e quando eu vou dormir, eu leio uma história, sabe? Por exemplo, um carregadinho de 6 histórias. Pego, leio uma, vou dormir. Ou, sei lá, tô esperando alguma coisa, pego, vou sair, em vez de pegar o tablet, eu pego um gibi para levar, ou um livro, sabe? Um livro físico. Então, eu tô... Tu me diz dizendo, porque se você pegar algum pilha aí, sei lá, uns quase 5 anos atrás, eu lembro até uma vez, tava eu, o Marquito e o saudoso Votinho Azambuja, ele tá falando justamente sobre isso, né? De abandonar cada vez mais essa questão do físico e ficar só com o digital. Eu dei um reverse stress aí nesses últimos meses, que com a dificuldade tremenda para ler digital, né? Eu tô lendo mais digital, só aquelas coisas que eu sei que eu não vou comprar de jeito nenhum, né? Pra pensar ou coisa do tipo, né? Às vezes eu fico ainda coçando, porra, tem isso aqui digital, mas vou comprar o físico, né? Aí depois me arrependo, né? Porque, porra, gastei dinheiro numa coisa que eu já tenho digital, né? Mas tá difícil. Saudade, Votinho Azambuja. Eu concordo com o Donzinho em tudo aí. Tanto, também tenho muita preguiça de ler digital, tem algumas coisas que eu acompanho, principalmente assim, tem algumas coisas que assim que sai eu leio digital, mas eu ainda tenho muita preguiça, eu ainda prefiro ler o físico, e aí entra aquela coisa, eu tenho 200 gibis para ler na minha pilha de gibi físico, aí eu vou pegar, vou ler o digital, e ao invés de estar lendo o físico, às vezes bate uma certa culpa, eu falei, pô, eu tenho isso tudo aqui de gibi para ler, eu vou pegar para ler esse digital, mas a vermice às vezes é maior, querendo ler logo um gibi que saiu agora, querendo ler o gibi que tá saindo agora lá nos Estados Unidos, que não tem perspectiva de sair aqui, não sabe nem se vai sair aqui, aí às vezes isso acaba sendo maior do que a vermice de dar continuidade à pilha. Mas eu acho que a gente podia depois voltar a esse tema, porque faz um tempo que a gente falou sobre isso, de físico versus digital, talvez a gente já possa fazer um novo pilha de gibi sobre isso e tentar atualizar para atualizar os nossos ouvintes como estão os nossos hábitos de leitura, inclusive pegando alguns depoimentos de ouvintes e tentar descobrir deles também como é que está o hábito de leitura deles hoje em dia, né? Então, acho que é um bom tema para um futuro pilha, para nós revisitarmos. O que acham? Eu concordo. Olha aí, Dãozinho participará também. De um jeito ou de outro. Quem duvida, inimigo é. Acho que é isso, né, senhores? Acho que foi um pilha de gibis bem diverso, né? Falamos de gibi das majors, né? De Marvel e DC, né? Indiretamente de Marvel, mas de DC. E ainda falamos de gibi nacional, Dãozinho. Esse pilha de gibis é muito diversificado, né? Acho que graças a Joel Moraes. Não sou digno. Bom. Acho que é isso. Dãozinho, apareça mais vezes, viu? É só me chamar. João Moraes, muito obrigado mais uma vez. Me chama que eu vou. Olha aí.